Flash Labiduca, o minuto que educa. A pimenta arde porque possui as chamadas capsaicinoides. Estas substâncias, de nome estranho, não têm cheiro nem sabor, mas estimulam as células da boca, produzindo aquela sensação de ardor. Quando o cérebro recebe a mensagem do alimento picante, envia sinais químicos para o resto do corpo, ordenando a expulsão do elemento do organismo o mais rápido possível. É por isso que podem aparecer lágrimas e o nariz começar a escorrer. Sabias que há pimentas de várias cores? Pode ser vermelha, verde, preta ou branca. Vêm todas da mesma planta, mas a cor varia consoante o amadurecimento das bagas. Flash Labiduca. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.